noite sintoniza a Radar. Variado 25 em plena radar, pontinha da antena 97.8 bip bip megahertz, rádio difusão, emissão online www.radarlisboa.fm. Consulte sempre que quiser o interior de radar através do blog radar.blogspot.com. São as nossas boas noites, sons de boas-vindas à edição de quinta para sexta-feira. Yeah. Olá, boa noite, boas-vindas. É mais uma dupla edição de Viriato 25, Nova Toca do Lobo, em plena radar, de volta ao fim de um tempo de quarentena. Viva a vida, or death and all his friends. O último Coldplay através de duas soltas, Strawberry Swing. Just because I'm losing. E Lost. Para rematar saudades, o último Viva La Vida são as iniciais. É a dupla hora de Viriato 25, Nova Toca do Lobo, na pontinha da antena radar, até à uma da manhã, noite de quinta para sexta. O costume em termos das rubricas fixas, a primeira delas aparece às 23h30, é o Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Foi inscrição de há pouco tempo para os New Cuts. São aliás duas inscrições recentes. Esta, Bon Iver, Skinny Love. Singing to pour a little soul we were never staring at the same road across the field. Uma das duas recentes inserções nos nossos New Cuts. A outra é esta, os Howlin' Rain, Dances at the End of Time. Noite dentro do radar com Viriato 25. são entre 30 a 40 anos de práticas musicais que se revivem neste 2008, pelo menos, ou nesta fase final da primeira década do novo século. O singer-songwriter cada vez mais pujante, exemplo disso, Bon Iver há pouco. Depois o outro som que nos deixa ecos tanto de Chicken Shack como de John Mayall and the Blues Breakers e até Ground Dogs foram os Howlin' Rain Dancers at the End of Time. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Para lá caminhamos, o Tirolinhas é, ou acontece às 23h30 aproximadamente, portanto até lá são 10 minutinhos, Ana Cristina Ferrão e o retake de Alentejo, a primeira temática ensaiada na estreia da emissão noturna de Viriato 25 aqui na Radar em dezembro de 2007. Come on. para povoar o mundo de solteiros da fase inicial de Feriado 25, a emissão segunda à sexta, portanto, das 23 até à 1 da manhã, no caso, na edição que une as noites de quinta à sexta-feira, Feriado 25, e como gostamos de fazer, M83, dois títulos, Graveyard Girl para trás, Cayman Jesse, agora. Que é como quem diz, now. Keep

pude perceber o que está à tua volta. Porque tu estás só neste filme negro. Estás só neste filme negro. Estás só neste filme. E tu nunca estás, nunca vês, nem procuras o que sentes. Não é dor, não é nada que te acorde. Disse nada que te morde. E tu nunca estás, nunca vês, nem procuras o que sentes. Não é dor, não é nada que te acorde. Disse nada que te morde. Pouco atenção aos pontos negros, são a Agência Lusa, são o som da Agência Lusa com Pedro Moreira Dias para o último magnífico, aliás, último estreia, magnífico material inútil. Também os Fire in the Lab, esta semana no palco Radar. A atenção vai direitinho aos Arctic Monkeys, um espetáculo de 2007. Vamos ao caminho de mais uma colher de blues. Há ainda tempo para Block Party. Talents. I'm in the dark. Estamos com mais uma colher de tratamento, no caso uma colher de blues. Esta semana acompanhamos, tal como na próxima, a Blues Odyssey de Bill Wyman, o ex-Rolling Stone, que preparou esta notável compilação. Dentro na Radar é a emissão que une as noites de quinta a sexta-feira, 23, 1 da manhã. Antena Radar 97.8 MHz, rádio difusão. É a colher de blues a acompanhar-nos. Não arriscamos até ao final da primeira hora, mas quase. Faltam escassos 7, 6 minutos para a meia-noite. É a Blues Odyssey de Bill Wyman, hoje a recuperação dos títulos e dos nomes de Montana Taylor, Tampa Red and George Tom, talvez até mesmo Charlie Patton. Mama bought a rooster, she thought it was a dove. She brought him to the table with his legs straight up. In came the children with a cup and a glass to get the liquor from it, yes, yes, yes. Babe, oh babe, have you ever been to Spain? See those hoodoo women shaking that thing. They got rings on their fingers, bells on their toes. What they got good, babe, nobody knows. I'm going down Market Street, where the men and women all do meet. That's where the men do the Georgia rub. Women fall in line with a big wash tub. Me and my gal walking down the street. She caught the rheumatism in a beat. She stooped over to pick some grass, and the same pain struck her in the yes, yes, yes. You catch the train, you call 49, carries you down to Caroline. You catch the train, you call 48, takes you right into the Golden Gate. You shake your shoulders, you shake them fast. You can't shake your shoulders, shake your yes, yes, yes. Drink some rooster soup before going to bed. Wake up in the morning, find your own self dead. Down on Morgan, there's a good location. Right there next to a gasoline station. That's where you get your cars, oil and grease. Women crying, honey, won't you come in, please? I'm gonna sing this voice, ain't gonna sing no more. Somebody's knocking on my door. The people upstairs have gone to bed. I better stop that noise before they crack my head. My jealous, my road, Green Mountain, let it fall. Just shake it, you're breaking, you're hanging on the wall. You don't wanna keep on falling. You're breaking, you're hanging on the wall. You don't wanna keep on falling. My tomorrow, Green Mountain, let it fall. Just shake it, you're breaking, you're hanging on the wall. You don't wanna keep on falling. Colher de Blues esta semana, tal como na próxima, a acompanhar a edição dupla do álbum, a edição Document Records, Blues Odyssey, uma escolha muito pessoal e por nós notável, de Bill Wyman, Rolling Stone. Se os sons desta primeira semana são os mais periclitantes em termos de qualidade, para a semana já vamos ter coisas bem diferentes. Radar é meia-noite. Lemonheads, ou outro nome de Ivan Dantel, ao vivo em Lisboa, 24 de outubro, Santiago Alquimista. Uma das figuras mais carismáticas dos anos 90 e a sua banda de sempre, em concerto. Lemonheads, Santiago Alquimista, 24 de outubro. Radar, a rádio oficial. E aqui está, com a Radar. Noite dentro, em 97.8 MHz, rádio difusão online. www.radarlisboa.fm. Por aqui, entre as 23 e a 1 da manhã, de segunda a sexta, o que vai dando também terça a sábado, Viriato 25, uma outra Hora do Lobo. Hi. iniciais da segunda hora de Viriato, 25, noite dentro, na Radar até à 1 da manhã, Portishead e Machine Gun, The Black Keys, yeah. With you, the no man to carry. Heavy enough for me to get back. Read, I feel death on the road tonight. It's got me to where I wanna run and hide. Oh, I used to dream of oceans and seas. Logo após Portishead, na abertura da segunda hora de hoje, é Viriato 25 convosco na noite de quinta para sexta-feira na pontinha da antena Radar. Black Keys, Oceans and Streams e este Things Ain't Like They Used to Be. made me weak and still. E pronto, lá foram fora de borda os Blackies neste último Things Ain't Like They Used To Be. Confirma-se. Antena Radar a caminho de Boomerang, cerca das 20, aliás, meia-noite e 30, aproximadamente. Sex on Fire, Kings of Leon. We'll be right back. rapaz do calendário. Com músculos. E os glúteos. E os olhos. Não contam. Parece que se despe enquanto fala da semana. Uau. Quem é ele? O rapaz do calendário é André Morraças. O nosso homem a dias. Sábado às 8 da noite. Domingo às 3 da tarde. Na Radar. E depois dos horários anunciados também na recuperação noturna, rapaz do calendário, o rapaz do calendário, logo após a uma, depois do término de Viriato 25, por aqui na pontinha da antena Radar, vamos caminhando para o Boomerang, acontece daqui a mais ou menos uns 10, 9 minutos. Infados inscritos nos New Cuts há pouquíssimo tempo, a semana passada, A Million Pieces. Sicilian beaches are laid out. Would you come with me? A million pieces are fall down. I have tried too hard. A Copenhagen airport lounge waits for us, a certain milestone. Yet a million pieces I have found look so good, but they weren't mine to take. No, no longer safe in London town. Look at me here, get me here. I'm a man. Viriato 25 noite dentro do radar, noite quinta para sexta-feira em Fadels, A Million Pieces. Mais tarde ou mais cedo nos SOS Radar, manhã, tarde ou noite, na radar, aparece-vos um dos temas de Heroes to Zeros, da Peter Band. Stay away, I went on the horizon. She better sight the gold. too tight. These matters of security, you don't have to be wound so tight. Smoking on the balcony, but it's like sleaze in the park. You women, you have no self-control. The angels remark outside, you are known for insatiable needs. I don't know a thing. I've seen de Variado 25, noite dentro do radar até à 1 da manhã. Há pouco The Beat Band, certo, do já velho álbum Heroes to Zeros, e depois recuperação para o Zendapol, Our Love to Admire. Radar 97.8. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. Thank you. abrimos esta edição com a de ontem, através do álbum Surpresa e Celebração de Aniversário para Domino. Chama-se Worlds of Possibility. Ontem rodaram nomes como Sabado, Royal Trucks, Palace Music, Quick Space, também os Smog e Elliot Smith. Hoje, a vez de outros nomes, para já, Franz Ferdinand. You are the one to remember. You are the latest contender. You are the villain who sends a light of dark, fantastic passion. I know that you will surrender. Oh, I know that you will surrender. And I want this fantastic passion. A little high, fantastic passion. You can feel by this undress her eyes. Undress her eyes. Undress her eyes. Words of love and words of leisure. Words of poison, thoughts of pleasure. Obrigatório em Boomerang na edição de Viriado 25 Radar para o duplo aniversário, duplo celebração de aniversário para a Domino Worlds of Possibility, Franz Ferdinand, uma demo version para Dots of Pleasure. Ficam ainda por aqui Stephen Malcolm, Sander Jiggs e The Kills. Taste it.

bons espíritos. Duas noites entregues ao mesmo CD, um duplo CD com o genérico Words of Possibility, editado em período de aniversário da Domino. Hoje, saliências para a home demo de Franz Ferdinand, Thoughts of Pleasure, Stephen Malkmus and the Jigs, o tema Us, The Kills com este Wait, e já a seguir para encerrar Clear Lake. Fica muita gente fora, James Yorkston, aliás, de James Yorkston, Archie Bronson Outfit. Aproveitamos para um dia vos envenenar, entre aspas, através de um SOS Radar, por aqui na Radar. Staying up until the early hours of the morning, when the birds begin to sing. They tricked me into thinking that the winter months were over and we'd soon be into spring. And staying undercover, if I stay here any longer, I'll miss most of the day. The last thing you're expecting when you're looking from the window is to see it look so grey. What's the point of worrying? How will things turn out? Why spoil the surprise? You know it won't live up to your expectations, and then you'll wonder why. And I wonder if the snow will settle on the ground this year. I wonder whether losing you was such a good idea. I can't seem to remember that it snowed round here. And I wonder if the snow will settle on the ground this e manda que se rendam. E ela é irresistível. Dia 9 de novembro, ao vivo no Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra, Joanes Police Woman, o regresso da mulher polícia. Joanes Police Woman, 9 de novembro, no Centro Cultural Olga Cadaval. Deixem-se prender por quem sabe. Apoio Radar. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Din nam ta de kota ka jana ku kupa ta ke ta kupa ta ke ta ta din kota ka jana ku ta din karda ka ta din tanga ta din tanga ta din na tanga karda ka ta din na tanga ta jana ta ka din nam ta de kota ka jana ku kupa ta ke ta kupa ta ke ta ta din kota ka jana ku ta din. Din. Na ponta da língua é a última rubrica de Viriato 25, a nova toca do Lobo na Radar. Estamos, aliás, muito perto, 10, 9 minutos, grosso modo, da uma da manhã, altura em que temos que terminar. Logo a seguir aparece o rapaz do calendário. Na ponta da língua esta semana, a dedicatória para Aida Maki. Straight from Poland. Thank you. esta semana em Na Ponta da Língua. A dedicatória é para Cobzar, é o genérico do álbum Aidamaki. Feriado 25, nova toca do Lobo no Radar. Promessa de voltarmos amanhã. Nos sons finais de hoje fica a aposta desta semana para Na Ponta da Língua, da Polónia, Aidamaki. В ефірі на неможливий срок роз'єднаний зв'язок. Я в дибенцях, а ти в північному Йоркширі. Чуєш, за тобою я сумую, лиш тебе одну в ефірі чую. Майже без надії тебе кохаю, лиш одні тобі все прощаю. Тому не знаме цілий світ, мов тінь в обіймах ночі. Мені лиш треба твій отвід, я так небагато хочу. Ми не зійдемося думками, між нами різниця в часі. Я завтра маю концерт в Полтаві, а ти в Дупляні йдеш до праці. Чуєш, за тобою я сумую, лиш тебе одну в ефірі чую. Майже без надії тебе кохаю, лиш одній тобі усе прощаю.